Obrigado, meus amigos. Quero que vocês recebam agora para cantar do meu lado aqui um cara que eu costumo dizer que é meu talismã. Meu irmão Luciano, para cantar essa canção aqui comigo. Vem aqui, meu irmão. Tô aqui, meu irmão.